Cinema com Marina Dias. Eu confesso, sou uma apaixonada por cerimônias do Oscar. A possibilidade de ver juntos tantos representantes da indústria cinematográfica, a reação dos vencedores ao ganharem a mais famosa estatueta da sétima arte. Para mim, tudo é divertido, desde assistir aos prêmios menos conhecidos, melhor edição de som, maquiagem, até saber quem foi o grande premiado da noite. Mas nos últimos tempos, a cerimônia tem perdido telespectadores, e por isso algumas mudanças vão acontecer. Nada de apresentações ao vivo dos concorrentes à melhor canção. E nada de agradecimentos no palco. Ganhou o Oscar de melhor atriz? Então conte em poucas palavras o que isso significa para você e nos bastidores agradeça a quem quiser pelo tempo que quiser. O discurso ficará no site da premiação. O objetivo é tornar a cerimônia mais curta e mais dinâmica. Segundo os organizadores, ela estava ficando um pouco desatualizada. Outra novidade é o aumento do número de indicados a melhor filme. Agora, em vez de 5, como nas outras categorias, serão 10. Não vou fazer minhas apostas, porque eu costumo me apegar aos meus preferidos e achar que, porque eu gostei, eles vão vencer. Mas alguns detalhes merecem destaque. Este ano, como quase sempre, temos um blockbuster, Avatar. Com uma tecnologia revolucionária e uma beleza estonteante, ele é a bola da vez. Promete, assim como Senhor dos Anéis, Titanic, Ben-Hur. No entanto, algumas surpresas incluem o também indicado a melhor filme, Guerra ao Terror. Inicialmente lançado só em DVD, foi tão aclamado em outras premiações que ganhou espaço no cinema e no Oscar. Caso vença, a diretora do filme, Kathryn Bigelow, será a primeira mulher a levar a estatueta de melhor direção. O que é pouco provável considerando a concorrência. James Cameron, de Avatar, Quentin Tarantino, de Bastardos Inglórios. Gostei também da indicação de Amor Sem Escalas para melhor filme. Longas desse tipo, mais descontraídos, com humor, não costumam ser levados a sério o suficiente para concorrer a melhor filme. Já na categoria ator e atriz coadjuvantes, meus xodós provavelmente não vão ganhar. Mas achei importantes as indicações deles. Stanley Tucci, por Um Olhar Num Paraíso, e Maggie Gyllenhaal, por Coração Louco. Os dois são excelentes atores e não costumam ter o reconhecimento devido. Lembrando, infelizmente, que não veremos presença brasileira no Oscar deste ano. De novo. Mas com ou sem Brasil e com ou sem agradecimento, estarei lá firme e forte assistindo a cerimônia. E você, já fez suas apostas? Eu sou Marina Dias e trago na semana que vem mais sugestões, críticas e novidades diretamente da telona. Cinema com Marina Dias.